descobrir quem sou eu. Com certeza você não vai conseguir me desvendar. Tenta definir o meu eu. Fecha os olhos e começa a imaginar. Eu sou a música que não toca na festa. Eu sou a voz que te mostra os dois lados da moeda. Eu sou amor, eu sou a paz, eu sou o ódio, eu sou a guerra. Eu sou poeta dos quatro cantos do planeta Terra. Abre os olhos e ouça com muita atenção. Chegou o momento de viver e de transformação. Seja você a sua própria inspiração. Busque no interior a sua evolução. Sem seguir padrões, controle as emoções. Compulsões nos trazem destruições. Construções de sentimento em chão sólido. Faz o sorriso florescer com um brilho nos olhos. Pega um drink pra mim. Duas pedras de gelo e um whisky. Me sinto bem melhor assim. Mesmo sabendo que o mundo às vezes tá contra mim. Positividade em cada ato executado. Acredite e faça. Seja bem elaborado e tome suas decisões. Tire suas conclusões. Aprenda com os erros. Seja forte em suas frustrações. Não deixa ninguém te abalar. Cabeça erguida e humildade sempre em primeiro lugar. E nunca pare de sonhar. Enxuga as lágrimas porque a tempestade logo vai passar. Eu sou a mistura do presente, passado e teu futuro. Sou aquele que te guia até mesmo no escuro. E tô aqui pra incomodar. Eu tô aqui pra incomodar. Sou a mistura do presente, passado e teu futuro. Sou aquele que te guia até mesmo no escuro. E tô aqui pra incomodar. Eu tô aqui pra incomodar. Você nunca vai conseguir me definir. Não existe padrões pra quem vive o que eu vivi. Metade da minha vida fazendo isso aqui. O meu diário tá gravado em áudio pra você ouvir. Extrovertido pra carai. Sorrindo o tempo todo, mas por dentro eu já chorei demais. Evoluindo rápido demais. Ultrapassando os limites dos estilos musicais. Tô escrevendo o tempo todo. Às vezes paro por um tempo, mas retorno bem mais cabuloso. Ouvindo muito, falando bem pouco. Na minha pequenez, tentando mudar aos poucos. Tô pisando em vários territórios. Quando olho pra trás, não contém as lágrimas nos olhos. Persistindo até demais. Dos 13 ao 36, é rap pra carai. Eu sou a mistura do presente, passado e teu futuro. Sou aquele que te guia até mesmo no escuro. E tô aqui pra incomodar. Eu tô aqui pra incomodar. Sou a mistura do presente, passado e teu futuro. Sou aquele que te guia até mesmo no escuro. E tô aqui pra incomodar. Eu tô aqui pra incomodar.